Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na altura de pormos a leitura em dia. Para fechar esta semana de emissões, trazemos uma obra da autoria de Susana André, um rosto relativamente bem conhecido. Trata-se de uma jornalista, mais propriamente da SIC, e traz-nos Mitos Urbanos e Boatos. É uma compilação de histórias e todas elas, uma forma genérica, melhor que a outra. Todas elas bem conhecidas, são histórias que nos circulam mesmo através do e-mail e mesmo que passam nas conversas de café. Chama-se então Mitos Urbanos e Boatos e chega-nos com a chancela da Esfera dos Livros. A Susana André tenta preencher com este ensaio, pode considerar-se assim, um vazio que existe em Portugal em termos de apoio bibliográfico e estudo sistematizado à volta do que é isso, o mito urbano, ou do boato, até mais propriamente o boato do que o mito urbano. Através da leitura, a partir da leitura deste ensaio, iremos perceber que Portugal facilmente está mais no plano do boato do que propriamente no mito urbano. O mito urbano é qualquer coisa de mais estruturado, mais consistente. De qualquer das formas, também há alguns laivos de aproximação a essa questão do que é o mito urbano, com um exemplo muito concreto que mais adiante irei tentar fazer perceber aos nossos ouvintes. A Susana André é jornalista, nasceu em Lisboa, na SIC, trabalhou no Primeiro Jornal e no Jornal da Noite, e desde 2005 que, por fazer parte da equipa de grande reportagem da SIC, contacta com isto e começou a perceber que realmente, e a partir daquele exemplo que quase todos nós tivemos acesso a ele e percebemos e acabamos por conhecer, que foi o tristemente célebre arrastão da Praia de Carcavelos em junho, num dia de calor. Uma coisa tremenda, não houve órgão de informação à época que não fizesse o relato e até mostrar imagens do sucedido, mas acabou por perceber-se também que aquilo foi uma grande trapaça e fruto do ócio do empregado do bar de praia, que não tinha nada que fazer e pura e simplesmente resolve ligar à polícia porque estava a perceber que havia gente a mais na praia e gente a menos no bar. Vai daí, para agitar um bocado o panorama e até a própria praia, liga à polícia. A polícia responde e, como é fácil de perceber, na praia de Carcavelos, ao entrarem 100 polícias pela praia, as pessoas entram em pânico sem perceber o que é que um contingente tão forte e tão numeroso da polícia está ali a fazer. Daqui ao arrastão, facilmente se percebeu que os órgãos de informação, porque é também a silly season, não há notícias, não há nada para dizer, não há nada para escrever, acabam por exponenciar e fazer ressaltar para níveis uma coisa que aparentemente é de todos os dias, de todos os fins de semana, de qualquer praia portuguesa, nomeadamente. Dá-se como exemplo, neste ensaio, uma figura que é insuspeita de se deixar levar por este tipo de situações mais irracionais, o que falamos do diretor do Expresso, o Henrique Monteiro, em que, segundo ele, a razão para isto acontecer é que os jornalistas estão habituados a que, se a polícia diz, é porque é. Portanto, não se pergunta, não se cruzam informações. E então, Susana André faz, de facto, o levantamento do estado da arte e, segundo ela, em Portugal, é mais o domínio da boataria, do disse, principalmente através de uma característica que é quase incontornável à sociedade portuguesa, que é a má língua. A maledicência, quer dizer mal do outro, que normalmente arrasta consigo e transporta sempre uma sensação de frustração, de algo, porque não se frequentam as revistas de cor-de-rosa, não se frequentam os programas muito in e mais importantes da televisão e da rádio portuguesas, vai daí, facilmente se diz mal do outro. Portanto, em Portugal ainda estamos a este nível. A nível internacional é que a coisa já é mais complicada e ela socorre-se, a autora, de vários estudos, a começar até por Lévi-Strauss, quando o homem, o grande antropólogo francês, diz que aquilo que está realmente por trás desta dinâmica, vamos lá, quase metafórica da explicação da realidade,

aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web, é... Néctar Zero. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Bruno Galeasso é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, você sabia que a pressa é inimiga da perfeição? Por isso, controle o seu nervosismo e procure não meter os pés pelas mãos com coisas sem importância. E na vida, tudo tem o tempo certo para acontecer. Portanto, aprenda a esperar. Para controlar esse seu estado de espírito, divida os seus problemas com a pessoa querida. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 13. Touro. Rafaela Mandelli é também do signo de Touro. Para ter um dia tranquilo, procure corrigir os erros do passado. Agindo assim, você terá a oportunidade de encontrar pessoas que há muito tempo não vê e pedir desculpas pelas falhas que cometeu. Acredite, não é vergonha nenhuma admitir suas fraquezas. Com esses assuntos resolvidos, tudo ficará mais fácil para você. Procure dar mais atenção também à pessoa amada. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 30. Gêmeos. Caio Blá é também do seu signo de Gêmeos. Neste período, não conte com a sorte para resolver os seus problemas. Levante a cabeça e procure enfrentá-los de frente. Condições para isso é o que não lhe faltam. Basta você querer. E na vida 2, fique bastante atento com as suas palavras para não magoar quem te ama. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 17. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Câncer. Petrônio Contígio é também do seu signo de câncer. Analise bem as suas amizades, principalmente as relacionadas ao seu trabalho. Você não deve manter relacionamentos que, no fundo, certamente poderão lhe fazer mal. Por mais difícil que pareça, você precisa se afastar de algumas pessoas para não ter problemas futuros. Hoje, procure ficar mais calmo para evitar dores no corpo. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 19. Leão. Rodrigo Santoro é também do seu signo de leão. Para evitar problemas no amanhã, pense mais na sua profissão e procure se aperfeiçoar. Arrume um tempo dentro da sua rotina e invista no que é melhor para a sua vida. Não deixe essa oportunidade passar, pois as coisas não caem do céu e você está com a faca e o queijo na mão. Dê um pouco mais de carinho à pessoa que vive ao seu lado. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 15. Virgem. Carolina Dickmann é também do seu signo de virgem. Fique atento e valorize-se. Ultimamente, você está dando mais ouvidos às outras pessoas e esquecendo as suas qualidades. Pare e pense nisso. Você tem condições suficientes para tomar suas próprias decisões. E na vida amorosa, que tal ficar mais umas horinhas junto de quem ama? Você não acha que é uma boa pedida? Sua cor para hoje é rosa e o 16 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Passa, fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Libra. Tarcísio Meira é também do seu signo de Libra. Se quer ter um dia agradável, procure ser mais comunicativo com as pessoas à sua volta, pois você ultimamente vem dando muita importância aos pequenos aborrecimentos. No amor e em família, não deixe que brigas e discussões minem sua felicidade. Mantenha calma e tudo acabará como deseja. Sua cor é laranja e o 87 é o seu número de sorte. Escorpião. Tiago Fragoso é também do seu signo de escorpião. Para o seu bem, pense sobre os seus últimos atos. Tratar com frieza a pessoa querida e seus familiares não é a melhor atitude a tomar neste momento. Enfim, quem errou foi você e não eles. Se não deseja ficar só, abra o seu coração e peça desculpas. No trabalho, as melhoras estão a caminho. Sua cor para hoje é vinho e o seu número de sorte é o 40. Sagitário. Gabriela Spanik é também do seu signo de Sagitário. O período está muito bom para a sua vida social. Aproveite esta boa fase para aumentar o seu círculo de amizades. e também para dividir esses bons momentos com a pessoa amada. No trabalho, você poderá conhecer pessoas importantes que irão lhe ajudar no futuro. Sua cor é caqui e o seu número de sorte é o 32. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no canal 1 da Antena Web. Tanto Mar, produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto Mar, aos sábados, às 21 horas, no canal 1. Capricórnio. Eric Johnson é também do seu signo de Capricórnio. Aprenda a respeitar mais as opiniões dos outros. Se realmente você deseja realizar suas ambições profissionais, procure se aconselhar com pessoas mais experientes e não diminua ninguém. Tenha muito cuidado com esse seu jeito de ser, pois as coisas podem mudar. E quando você acordar, acredite, pode ser tarde demais. Sua cor para hoje é amarela e o seu número de sorte é o 3. Aquário. Marcelo Antoni é também do seu signo de aquário. Fique tranquilo porque seus negócios estão se encaminhando para uma fase maravilhosa. Você irá conseguir recursos necessários para realizar os seus projetos, como, por exemplo, abrir um negócio próprio ou até mesmo comprar um imóvel. Sorria para a vida e acredite nos seus sonhos. Com o amor também, as coisas estão como você gosta. Sua cor para hoje é marrom e o 55 é o seu número de sorte. Peixes. Débora Falabella é também do signo de peixes. Pisciano, pisciana, tenha muita cautela no trabalho. Olha, mostrar eficiência e dedicação é uma qualidade, mas procure não acumular muitas tarefas. Haja dentro dos limites. Com o tempo, seus superiores irão reconhecer suas qualidades e poderão até lhe dar um novo cargo. Procure dar mais atenção também à pessoa querida. Sua cor para hoje é bege e o seu número de sorte é 8. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no canal 1. Mundo da fama. Ana Rita. Hickman desembarcou no Velho Mundo para prestigiar a Semana de Moda de Paris, que acontece nos próximos dias, e anunciou sua chegada nas redes sociais ao publicar uma selfie para os fãs. Paris, chegamos, anunciou a apresentadora do programa da tarde da Record. Durante a viagem, enquanto esperava para embarcar numa cidade luz, Ana conversou com o marido pelo celular e se despediu do filho numa videochamada. Bruna Marquezine vestiu a camisa para uma causa muito importante, a luta contra a AIDS. Foram divulgadas fotos do ensaio clicado pela atriz, que é a estrela do mês de outubro do calendário Cabeleireiros contra a AIDS, da Fundação L'Oréal. Cabeleireiros contra a AIDS é um projeto mundial em parceria com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No Brasil, ele tem o apoio do Ministério da Saúde. No mundo da fama. Gisele Bündchen está prestes a comemorar seus 20 anos de carreira, por isso decidiu lançar um livro de fotos pela editora Tasken, que vai marcar a data. A Top recrutou o diretor de arte Giovanni Bianco para ajudá-la a escolher as fotos que farão parte da publicação. Ele fez um pedido especial, ela fez questão de publicar imagens de todos os profissionais com quem já trabalhou. No mundo da fama. Nesta semana, a dupla Henrique e Juliano disponibilizou o vídeo de Eu Chamo Você Volta. A faixa faz parte do DVD ao vivo em Brasília, lançado recentemente. Esse foi o primeiro show gravado no estádio Mané Garrincha desde a reforma para sediar alguns jogos da Copa do Mundo desse ano. No mundo da fama. A cantora Whitney Houston, morta há 2 anos, vai ganhar seu primeiro álbum póstumo no próximo dia 10 de novembro. Whitney Houston Live terá CD e DVD com apresentações registradas em shows ao vivo da artista. Com 16 faixas no disco e 19 no DVD, o primeiro álbum póstumo da norte-americana traz a cantora no seu melhor, com apresentações memoráveis, como o hino norte-americano durante o Super Bowl em 1991. Cissy, a mãe de Whitney Houston, teria ajudado o ex-empresário da cantora, Cleves Davis, a escolher o repertório do novo álbum. O tempo passa, mas as recordações ficam. Rock and Roll, recuperando os grandes sucessos do rock das décadas de 1980 e 1990. 60 minutos com Marcelo Pacífico em Rock and Roll. Aos domingos, 12 horas, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O diagnóstico do ácido úrico, a hiperuricemia, ou seja, elevados níveis de ácido úrico no sangue, é uma condição relativamente frequente, particularmente na população acima de 40 anos. Embora geralmente não dê sintomas, esta pode vir a manifestar-se por dor e inchaço no dedo grande do pé e nas articulações como os tornozelos, pulsos e joelhos. Pode também ser causa de pedra nos rins, causando cólica renal. Se perceber algum desses sintomas, procure o seu médico assistente. A avaliação dos níveis de ácido úrico no sangue e ou urina pode ser um importante auxiliar no diagnóstico. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/Minuto Saúde. És daquele tipo de pessoas que

Meio a meio ou nada feito. Tá bom, meio a meio. Maravilha! Agora me conta o plano. Que plano? Do assassinato, Silvinha. E por acaso você acha que eu sou a Agatha Christie, que tem 1000 planos de assassinato em cada manga? Preciso pensar, amiga. Pensar. Hã? Já sei. Sabe, mas sabe mesmo? O plano perfeito, Marilda. Infalível. Existe plano infalível? Existe, claro. O meu. E qual é? Preste muita atenção, porque agora você vai acabar definitivamente com a vida daquele seu marido roncador. Sempre a gente viveu bem. Agora você vem chegando tarde pra jantar. Ande, diga o que se passa e não ache graça. Comecei a desconfiar. Saiba o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Roncando para a Ruína. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Pergunta feita no radiovendas.com.br. Abre aspas. Olá, Branquinho. Vou começar a trabalhar em uma loja de calçados que já tem muitos vendedores. Gostaria de saber como me dar bem nas vendas, já que o cliente é de quem atender primeiro. E também saber como não criar conflito com os colegas de trabalho sobre este assunto. Fecha aspas. Em algumas lojas, os vendedores ficam em fila esperando os clientes. Ficam praticamente na porta. Não gosto muito deste formato porque intimida boa parte dos clientes. Mas se a loja que você for trabalhar utilizar este método, é só respeitar a fila e ser gentil com os colegas de trabalho. O formato que eu mais gosto é implementado em diversas lojas. A fila existe, mas ela é invisível. Todos os vendedores sabem de quem é a vez e o cliente nem percebe isso. Se a loja que você for trabalhar utilizar este formato, a minha sugestão é que você se mantenha ocupado. Não fique como uma cobra esperando para dar o bote. Arrume a vitrine, ajeite as prateleiras, acerte os cadarços, mas mantenha-se atento para quando for a sua vez. Isto, na verdade, é uma técnica. Se você se mantiver ocupado, mais clientes vão pedir sua ajuda. Provavelmente, você como cliente já fez isto sem perceber. Um vendedor te abordou na porta da loja. Você respondeu que só estava dando uma olhadinha. E, segundos depois, você pediu ajuda para um outro vendedor que estava ocupado dentro da loja. E existem as empresas em que a fila não existe. É cada um por si. Se a loja em que você for trabalhar utilizar este formato, perceba primeiro como é que os outros vendedores fazem. Vendedores veteranos muitas vezes passam na frente e tomam clientes de novatos. Jamais discuta ou reclame sobre isto na frente do cliente, mas fique esperto para ser mais rápido na próxima vez. Particularmente, esse é o formato que eu menos gosto. Se não houver muita amizade, o clima costuma ser tenso. Mas como está começando o seu trabalho, eu sugiro que você se adapte, aprenda como é que a empresa funciona e depois que já estiver mostrando bons resultados, sugira para o seu gerente a implementação de um formato menos selvagem. De toda forma, seja gentil sempre, elogie o bom trabalho de seus colegas, mas não se engane, um salão de vendas não é um lugar para vendedores fazerem piquenique. Rádio Vendas. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Vamos refletir sobre a vida a partir da teologia e teologia da libertação. Como se estrutura e funciona uma comunidade eclesial de base? A comunidade eclesial de base é constituída de um grupo de 15 a 20 famílias ou mais que se reúnem em torno da palavra de Deus para expressar e alimentar sua fé, discutir à luz desta palavra seus problemas e ajudar-se mutuamente. Primeiramente, a SEB, comunidade eclesial de base, é uma comunidade. Grupos primários e vizinhos com relações imediatas e participação igualitária. Em segundo lugar, trata-se de uma comunidade eclesial. O elemento religioso constitui o princípio estruturante. O Evangelho e o próprio sentido de pertença à Igreja é que propiciam a formação da comunidade. Finalmente, a comunidade eclesial possui uma característica de base. Os participantes, em sua quase absoluta maioria, pertencem à base da sociedade, como operários, empregados, subempregados, donas de casa, camponeses, pequenos proprietários, numa palavra, as camadas populares pobres, pertencem também à base da Igreja, pois se trata de leigos, simplesmente cristãos ou antigos membros de alguma associação paroquial. Apostolado da Oração, Cruzada Eucarística, Marianos, etc. Tudo começa com círculos bíblicos que se vão conquistando uma situação estável até formar a comunidade, geralmente constituída de 10 a 20 grupos de reflexão bíblica. Há monitores para cada grupo e coordenadores que animam, presidem e dão coesão à comunidade. Reúnem-se uma ou mais vezes por semana. Dentro da comunidade emergem vários serviços, ministérios locais, como os ministros dos enfermos, da catequese infantil, de grupos de jovens, do matrimônio, os que promovem a articulação com outras comunidades ou movimentos populares, sindicatos, associações de bairro, equipes de mães. O método habitual nos encontros é o já consagrado na prática e na reflexão latino-americana: ver, julgar, agir. E começa-se sempre com cânticos e orações espontâneas, leitura de algum trecho bíblico, discussão dos problemas e esclarecimento da palavra escutada e comentada comunitariamente. A página da Bíblia é confrontada com a página da vida. No fim, tomam-se resoluções, tendo-se em vista alguma ação comum. A preocupação básica consiste em partir sempre da vida tal como o povo a sente, partindo daí, questionar o sentido dos textos sagrados. Fique com essa reflexão, fique com a bênção do Deus da vida. Fique com um abraço carinhoso de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.